Olá, saudações, eu sou o Silvio Lodi e está começando mais uma edição do AKERT Notícias. Temos hoje uma segunda-feira, 5 de agosto, repleta de informações importantes. Acompanhe os principais destaques com a equipe RNA. Forças de Segurança de Santa Catarina se unem à Operação Nacional Chamar. Trabalho visa intensificar ações repressivas e preventivas contra a violência doméstica e familiar. Universidade gratuita. Estudantes estaduais têm até a próxima quarta-feira para renovarem a inscrição no programa. Vendas de veículos novos no Brasil tiveram em julho o melhor resultado do ano. Com o desempenho, vendas em 2024 têm alta de 13%. A Serra Catarinense tem um grande potencial que pode ser visitado durante todo o ano. Nesta volta do recesso parlamentar, Câmara dos Deputados terá semanas de esforço concentrado antes das eleições municipais. Delegacia Regional de Xanxerê está entre as quatro que mais cumpriram mandados de prisão em Santa Catarina em 2024. Segunda-feira, com variação da nebulosidade e possibilidade de chuva isolada nas regiões de fronteira com Rio Grande do Sul. Fique ligado, porque a informação de qualidade começa agora, aqui pela maior rede de rádios de Santa Catarina. Voltamos em instantes. Sua empresa busca os profissionais para as vagas abertas? Com a plataforma de empregos Emprega Já, da Fiesc, você encontra os candidatos ideais mais rápido do que você imagina, de forma simples e gratuita. São quase 75 mil currículos ativos em todo o estado. Acesse trabalhenaindustria.com.br, preencha o formulário com as informações da vaga e encontre profissionais para a sua indústria, comércio ou serviço. O trabalhenaindustria.com.br conecta trabalhadores em busca de empregos e empresas em busca de profissionais. Lá, o colaborador da sua indústria também tem acesso aos cursos do SESI e do SENAI para se qualificar. trabalhenaindustria.com.br, uma iniciativa Fiesc. Dia a dia. 5 de agosto é uma data dedicada à saúde. É o Dia do Médico Patologista, Dia Nacional da Farmácia e o Dia Nacional da Vigilância Sanitária. O Dia Nacional da Saúde, comemorado nesse 5 de agosto, tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da educação sanitária e a ter um estilo de vida mais saudável. A data foi escolhida em homenagem ao médico e sanitarista Oswaldo Gonçalves Cruz. O Oswaldo Cruz, aquele que nasceu em 5 de agosto de 1872. Santa Catarina, em destaque. As Forças de Segurança de Santa Catarina deflagraram a Operação Chamar para intensificar o combate à violência doméstica e familiar no estado. O repórter Cadu Reis nos traz mais detalhes. Cadu, como funciona esta operação, hein? Silvio, este trabalho faz parte de uma ação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e realizada neste mês por conta da campanha de conscientização Agosto Lilás. Uma força-tarefa catarinense irá reforçar as ações repressivas e preventivas aos casos de violência, instaurando inquéritos, levantando mandados em aberto e averiguando denúncias. 32 feminicídios ocorreram em Santa Catarina no primeiro semestre e o estado registra mais de 9 mil casos de lesão corporal dolosa contra mulheres neste ano. O secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Flávio Graf, destaca: Chamar vem exatamente do hebraico de proteger, de cuidar, de zelar. As nossas forças de segurança que compõem a segurança pública, a polícia militar, a polícia científica, a polícia civil e o corpo de bombeiros militares estão integrados nesta operação Chamar, exatamente estão imbuídas desse propósito, de dar a segurança aos mais vulneráveis, de garantir que tenham qualidade de vida, que possam exercer todas as suas atividades de maneira digna. Nós teremos, no encerramento desta operação, a 26ª edição do curso de atendimento à mulher em situação de violência, numa parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde reuniremos representatividade das quatro forças de segurança a fim de aprimorar ainda mais os préstimos à sociedade catarinense. Encontram-se abertas as inscrições para o programa Universidade Gratuita para o segundo semestre deste ano. A repórter Carol Denardi apresenta as datas dos prazos para os estudantes interessados não perderem a oportunidade de bolsa de estudo. Carol. Os estudantes das universidades comunitárias já beneficiados têm até a próxima quarta-feira, 7 de agosto, para fazer a renovação no sistema da Secretaria de Estado da Educação e assim entregar os documentos solicitados pela instituição de ensino superior em que estão matriculados. O secretário de Estado da Educação, Aristides Simadon, detalha. Até o dia 7 de agosto, nós teremos a renovação daqueles estudantes que já estão beneficiados. E do dia 20 de agosto até o dia 30, nós estaremos com os editais abertos para a inscrição dos novos estudantes. Por isso, tanto os novos estudantes quanto aqueles que estão beneficiados, procurem o site da Secretaria da Educação no Universidade Gratuita ou no Fundes e façam lá as suas inscrições. Os beneficiados por bolsa do Unedu ou do Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior que desejarem se cadastrar no Universidade Gratuita precisam interromper o recebimento do benefício e realizar a inscrição. Em relação aos estudantes já beneficiados com o Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior, também podem fazer as renovações das bolsas até 7 de agosto. Quanto aos novos candidatos, a inscrição ocorre entre 20 e 30 de agosto. Os critérios para a concessão de bolsas universitárias estão disponíveis no site da Secretaria Estadual de Educação. A Serra Catarinense tem um grande potencial que pode ser visitado durante todo o ano? É bem verdade que a atual estação, o inverno, atrai maior número de visitantes na região. Vamos conhecer um pouco mais da Serra Catarinense nessa reportagem de Amarílis Pequeno. Amarílis. Pois é, Silvio, são muitas atrações de lazer e passeios que merecem ser conhecidos. São espetáculos naturais, como a Serra do Rio do Rastro, Cachoeira das Contendas, vales, campos, cânions, o Morro do Frade e muitas atrações, sem contar a diversidade gastronômica, com cafés, restaurantes e hotéis. A Serra Catarinense é, sem dúvida, um dos mais belos cartões postais do estado, como explica o empresário Valdir Luiz de La Justina. Eu sou um apaixonado pela Serra Catarinense e eu entendo que nós temos um potencial muito maior do que está sendo apresentado até agora e que a gente se una num esforço comum, toda a Serra Catarinense, para que a gente possa, para daqui a 10 anos, estar num outro patamar, oferecendo um destino de qualidade como a Serra merece, né? A exemplo dos nossos vizinhos da Serra Gaúcha. Hoje as pessoas buscam o turismo de experiência, o turismo ao ar livre, turismo de aventura. Direto de Brasília. Volta no recesso parlamentar. Vamos conversar com a repórter da Caerte em Brasília, Rita Sardi. Rita, a Câmara dos Deputados está prevendo 3 semanas de esforço concentrado até as eleições municipais. Olá, Silvio e ouvintes. Olha, Silvio, teoricamente os deputados deveriam voltar ao trabalho neste início de agosto, mas o presidente da Casa, Arthur Lira, já definiu 2 semanas de esforço concentrado em agosto, de 12 a 16 e de 26 a 30, e mais uma semana em setembro, de 9 a 13, e mais sessões só mesmo depois das eleições. Nestes dias, os parlamentares vão eleger propostas mais relevantes e menos polêmicas para votar. A deputada catarinense Caroline de Tone, do PL, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, acredita que, mesmo com o pleito, vai tentar colocar em votação neste segundo semestre propostas prioritárias. Por conta das eleições municipais, acaba que a gente faz esforços concentrados e demais parte do tempo estamos nos estados nas eleições municipais. Isso acaba prejudicando um pouco a fluidez do trabalho da CCJ. Mesmo assim, nós temos projetos prioritários que a gente vai tentar até o final do ano aprovar. Então, Rita, aí na bancada federal catarinense também temos candidatos. Isso mesmo, Silvio, na bancada catarinense, pelo menos 4 deputados federais são candidatos ou pré-candidatos, além de outros que pediram licença para acompanhar de perto a eleição municipal aí em Santa Catarina. Economia em destaque. Apoio institucional BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. Levantamento da FenaBrave revela que julho foi, por enquanto, o melhor mês para vendas de veículos novos. Comparado com julho do ano passado, o crescimento foi de quase 7%. Informação com o repórter Marco Aurélio Gomes. Marco. Silvio, a pesquisa da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, destaca também que, comparado com junho deste ano, o aumento de vendas em julho foi de 12,63%. Foram 241.342 unidades comercializadas, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O resultado leva para 13,16% o crescimento das vendas de veículos no acumulado desde o início do ano. De janeiro a julho, foram licenciados 1.385.000 veículos no Brasil. Para o presidente da FenaBrave, José Maurício Andretta Júnior, uma das razões para o desempenho é o aumento de oferta de crédito. No ano passado, o país comercializou 2.179.363 veículos novos, o que já representou um aumento de 11% em relação a 2022. Contato entre redações. Xanxerê está comemorando a eficiência da Polícia Civil. Informação com Tiago Prudente, da Rádio 101 FM. Olá, Tiago. Olá, Silvio. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, divulgou dados oficiais sobre o cumprimento de mandados de prisão no estado pela Polícia Civil, onde a 16ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Xanxerê consta em quarto lugar em números absolutos, com 230 mandados de prisão cumpridos de 1º de janeiro a 29 de julho de 2024. A regional possui 11 municípios em sua área de abrangência e apresenta números significativos e, juntamente com as regionais de Blumenau, Joinville, Lages e Florianópolis, estão entre as 5 regionais que mais cumpriram mandados de prisão. Em relação às prisões em flagrante, a regional de Xanxerê também apresentou dados expressivos, com um total de 42 prisões em flagrante neste ano, também figurando como uma das 5 regionais destaques. De Xanxerê, da Rádio 101 FM, para o Acaerte Notícias, repórter Tiago Prudente. E foi lançado o Plano Safra 2024-2025. A cerimônia aconteceu em Rio do Sul e a repórter Cristiane Faustino, do Grupo de Comunicação Difusora, tem a informação. Cris. Silvio, conforme explicado pelo superintendente do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, José Fritch, neste ano o Plano Safra vai destinar 77 bilhões de reais em investimentos, mas o valor pode atingir até 83 bilhões de reais. Isso inclui financiamento da safra do agricultor, equipamentos, máquinas, processos produtivos, cooperativas e financiamento para grupos de mulheres e jovens na transição agroecológica. Entre as novidades deste ano está o financiamento para pequenas máquinas adaptadas à agricultura familiar. Para ser beneficiado, os produtores precisam ter cadastro de agricultor familiar e também não estar no Serasa. Para o Acaerte Notícias, de Rio do Sul, do Grupo de Comunicação Difusora, Cristiane Faustino. Previsão do tempo. Semana começando e temos agora a presença da meteorologista da Acaerte, Daniele Lima. Bem-vinda, Daniele. Para começar, como fica o tempo em Santa Catarina essa semana toda, hein? Olá, Silvio e ouvintes do Acaerte Notícias. A tendência é essa semana ser com variação da nebulosidade, devido a uma frente fria estacionária que se localiza sobre o Rio Grande do Sul e que possivelmente avance sobre Santa Catarina entre quinta e sexta-feira, trazendo chuva e redução das temperaturas. Mas até lá, seguimos com a elevação das temperaturas. Inclusive amanhã, a tendência é ser um dia ensolarado, ocorrendo o aumento das temperaturas, e quarta ser um dia ainda mais abafado. Certo, Daniele. E para hoje, segunda-feira, o que temos? Essa segunda-feira inicia com possibilidade de chuva isolada, principalmente do extremo oeste ao litoral sul. O dia altera entre momentos nublados e outros de sol e poucas nuvens, se mantendo mais limpo nas áreas próximas ao Paraná. E a tendência é diminuir a nebulosidade no decorrer da tarde e noite. A temperatura máxima prevista em Maravilha, no extremo oeste, é de 26 graus. Em São Bento do Sul, no Planalto Norte, 25. E em Florianópolis, 20 graus. Tenha uma ótima semana! E chegamos ao final do ACAERT Notícias de hoje. Agradecemos a sua companhia e lembramos que você pode continuar acompanhando as principais notícias do dia aqui por esta emissora integrante da rede ACAERT. A equipe da RIA deseja a todos uma excelente semana. Até amanhã.